passagem pro voo, até o comissário da 10, isso é uma coisa que eu vejo na vida, pra poder passar de volta. Tá bom? Seu motor chamou? Pede de acionamento. 248, aguardo, estimado 1 minuto e meio. 1 minuto e meio, senhor. 118, pessoal, 9. 18, 95. 84, decolado às 3, 6, controle 120.8, bom rumo. Pode confirmar para o 184, senhor. Já disse, decolado agora às 3, 6, controle 120.8, bom voo. 208, grato. Hotel é fora. Eita, terra, hotel, controle. Não estamos conseguindo contato com a Tony, nem de frequência é 118, decimal 95. Tem seu contato na frequência do solo? 4 ali, voo 1184. Voo 1184, contato radar na decolagem. Tudo para o nível 370 via saída Tuca, transição Caju. Tuca Caju, sessão 3. Confirma o nível? Funciona, autorização nível 370. 37, solicito 35, se possível. Aguardo coordenação. Azul 4207. Está autorizado a final do procedimento LS que foi no 0 de separa 2 mil pés, envolvimento no 0 no 5. Reporte estabilizado. 2 mil pés em portaria para Azul 4207. Sete zero, ciência, mantém o ponto de espera. 621 no ponto de espera, pronto. Quem mantém o nome 621? Ali não tem. Hotel, decolado agora às 39, corredor forte? Positivo, corredor forte. Ok, autorizando ingresso, corredor forte, chame o controle agora em 120.8, Vitor Charlie Hotel. 208, Vitor Charlie Hotel. Controle de Salvador, Papatelo, Vitor Charlie Hotel, corredor forte na sua escuta. Sapatão Vitor Terra Hotel, mantenha condições iguais. Um no meu pé, no corredor forte, a gente vai entrar em Salvador no 0 no 5. Mantenha condições iguais. Controle, autoriza o Vitor Terra Hotel subir para o 0 no 5. Ainda mantenho no meu pé. Vai manter um no meu pé por enquanto, Vitor Terra Hotel. Controle. Controle. Controle Salvador, o Papa Tango Golfo, mais Golfo, no através do Pituaçu. Chame agora a torre 118, 10.95. Chamar a torre 118, 10.95. o Papa Tango Golf, mais Golf, grátis. Controle Vitor Thiago Hotel, solicita ascensão 095. Para o controle. Vitor Thiago Hotel, senhor, solicita ascensão 095. Mais Golf? Escuta, consiga. Já passou o Pituaçu, nossas intenções são pousar no equipamento aéreo no Graé, a aeronave do governo de Alagoas. Se aproxima direto pro Graé? Se autorizado, afirma. Se está presente e abandone o setor, prossiga já com o cruzamento do eixo da terra e aproximação e direto já pro Graé. Reporte final Graé, o vento no momento 110/10. Grato, está abandonando ali no litoral, já pouso no Graé direto. Grato. Deve. Serviço radar encerrado, 70 milhas no acesso de Salvador, mantém o nível 130 e chama agora o controle Aracaju 120, decimal. Atento para tráfego, agora 2 horas, 3 milhas, rumo sudoeste, mantendo o nível 100, Charlie 208. Morgindo 120, decimal 3. Comando 21, decolado as 41, no controle 120.8, bom voo. 108, bom dia. Patango Lima, Papaquilo, chama agora o centro Recife. 123.3.25, Alberto 125.1. O Golf Mike Golf, tome visual, já cruzou. Autorizado o pouso, reporte solo controlado Graé, vento 110/10. Reportado solo controlado, Golf Mike Golf, grátis, até já. É. Controle, bom dia, Gol, Nomeia 21, decolou. Nomeia 21, bom dia, contato radar na decolagem, estou falando de voo 360 na saída da El, transição módica. 360, autorizou a Leda, está presente? Pesado direto Leda, Gol, 1621. Leda 360, obrigado. Sabe de zona ILS, Azul 4207. Azul 4207, chama agora a torre 118, decimal 95. 295, bom dia. E770, livre decolagem, 110/10. Autorizada a decolagem, 770. Torre Salvador, bom dia, Azul 4207, passando Giza na Cimbra, na sua escuta. A 207, com a aproximação, agora deixa livre. Mamute 59, controle Salvador, acione a identificação. Divulgação no 0 Azul 4207. Azul 2770, declarado 44, controle 120.8, bom voo. Controle 108, bom dia. Mamute 59, contato radar 67 milhas, nordeste de Salvador. Mantém o nível 100, está autorizado a chegada Bonfim. Ajuste de altímetro no 015. Está presente o EPRO de Bonfim para a chegada Bonfim, chama no ideal descida. Oi, Bonfim. Coisa que se eu receber, não se preocupe, o trap já está no solo. Gente, obrigado amigo. Azul 4207. Tapa radar na decolagem, tudo para o nível 160 na saída Coral. 160 na Coral, Azul 270. O 1184, chama agora o centro Recife, 125 decimal 45, Alter 126 decimal 85. 2545, 2585, grato.

Papai no Porto Delta, Eco Golf, controle Salvador, com quem seu aeródromo quiser falar? Azul 4207, Canais Brasileiros. Contato mandado com seu tráfego, mantenha condições de slide. Altímetro em Salvador, 10015, confirmando a posição que passa no momento. Papai Uniforme, Delta, Eco, confirmando outra leve avançado. Confirma seu POB e... Tá bom? Tá. 450 Itaparica, era para continuar o transponde acionado Papai Uniforme, Delta, Eco. Papai no Fórmula Delta Eco Golf, acionando o código transponder 0143. 48, decolado, Salvador 248, controle 120.8, bom voo. 308, obrigado. Papai Romeu Mike Alfa Sierra, está autorizado a final do procedimento LS-XY10, desça para 2 no PEN, altímetro 10 no 5, reporte estabilizado. Boa tarde, Salvador, agora 648. 648, contato radar na decolagem, tudo para o nível 350 via saída Fuca, transição Caju. Fuca Caju, agora 648. 3.03. 133.25, alterne 125.1. 3.325, obrigado, Maria. 207 vai aguardar o início do táxi do Airbus da Avianca, terminando agora no 02. Após, já tem livre ingresso do LET para o portão 03. Táxi do Chanel 140, 80 a bordo, cena Recife, com 2 horas. 80, 2 horas Recife, livre táxi é o ponto de espera, via Índia, quando lá torre 118.95, ajuste no momento na 095, bom voo. Livre táxi, ponto de espera, 095. Vai reportar ingressando no corredor Interlagos. Continua ainda sem contato radar com o seu tráfego para o Delta Eco Golf, procedência de Alagoas. Agora se torna na procedência Alagoinha do Delta Eco. Delta 3, Para manter a linha do litoral, vai aguardar a coordenação com a torre Delta Eco Golf. Para ter contato radar com seu tráfego a 20 milhas, nordeste de Salvador. Como 739, desça para 3 no pé, voltímetro no zero, no 5 está livre, a restrição vertical em CAP. Papá Romeu, papá. Papá Mike, controle. Papá Romeu, papá, papá Mike. Acendo identificação da presença autorizada do voo de ITAP para chegada à área, ajuste ao tempo em Salvador no 015. Ajuste ao tempo em Salvador no 015. Contato radar estabelecido, 73 milhas, sudoeste de Salvador. Salvador, Pista livre, autorizada na ainda colada 10, vento de 120 graus com 10 nós. Ali ainda colada 10, 140. Papai Uniforme Delta Eco Golf, suba para o número 3, vai prosseguir pelo corredor Interlagos. Quando meu pai, corredor Interlagos, vai entrar numa chamada, eu não consigo fazer voo por instrumento e o litoral está visual. Se possível, eu gostaria de manter a linha do litoral pelo corredor até. Faz o Delta Eco Golf, aguarda a nova coordenação. Bom dia. Azul 2770, solicita pequeno desvio à direita, magnética 240 por 5 milhas. Precisado desvio azul 2770. Precisado azul 2770. Voo 1648, chama agora o centro Recife, 125 decimal 45, alterne 126 decimal 85. Recife 1545, alterne 1685, voo 1648. Deixe reporte no ponto de espera do Taxi Hotel. Formarás ponto de espera, Luiz. Informa que o cara faz autoridade, tá? O portal do Taxi Hotel. Perdão, me informa então no ponto de espera, na saída do pódio de autoridade. Formarás ponto de espera, Luiz. O Chané 61140, decolar 254, controle 120.8. 20.8, obrigado, 1140. 1895, Papa Romeu, Mike Alfa Zero. Senhores Salvador, Oxanel, 140, bagulho. Consegui via litoral, chame agora a torre, 118, decimal, 9. 118.95, Delta com Golfo. Salvador, oceano M1, 40. M1 no 40, contato radar na decolagem, sul para o nível de voo 350, via saída Puca Transição, Caju. 350, Puca Caju, M1 40. 10, é um Airbus. Ah, ok, ok, um Airbus, tranquilo. Pista está livre. Tem livre pouso 10, vento de 1-2-0 graus com 10 nós. Está livre pouso na pista 10, o Mike Alfacerra. É algum probleminha que deu no plano de voo lá e teve que chamar pelo prefixo. Ok, então quem normalmente é sempre em uma nave pequeno porte, né? Aí você sempre questiona se vai pousar na 10 ou não sei, mas como é Airbus, só se a opção mesmo da 10. Beleza, está autorizado o pouso na 10. Então confirma o vento aí, por favor. O vento está 120 com 10. Sente, obrigado. Torre Salvador do Papai Uniforme, Delta Eco Golf. Delta Eco Golf, continue na linha litoral, reporte 2 milhas fora para o cruzamento do campo. Reportará 2 milhas para o cruzamento, Delta Eco Golf. Azul 2770, está autorizado nível 180. Leda Irumi, após prosseguir pelo 9857, até Mouso. Controle em 20.8, cena 5556. Está autorizado 340, o Nível da 90, sobre a direita da EL, Leda Irumi. Interceptar para 9857.1208, controle de Salvador, 5556, ou transponder, 3398. Bota a busca. Estou, mantenha o nível de voo 095, chama agora o controle Aracaju, 120 decimal 3. Docente, 2733, mantenha a posição inicialmente, estou com um ultra leve cruzando o campo, está um pouco lento, eu também estou com taxa da aproximação da 190, assim que os dois tráficos cruzarem, um pousar e outro cruzar, a gente coordena seu ingresso. É o número 1 para a decolagem. Alfa, mantenha isso daquilo. Para o meu Mike Alfa Sierra. Fala, copiou o O mais para o papai, o gol no 094 e guarda copo. Look localizador visual campo Gol no 739. 739, temos agora todo, 118, decimal 9. 1895, obrigado e um bom dia. Gol 094, no copy. Afirmativo, prossiga. 370 Fortaleza, via Pesoluno 9, Bangu, Abuco, cola pista no 0, curva à esquerda, sai da mão, transição frota. Controle 120.8, aciona 5552. É, 370 para Fortaleza, via Pesoluno 9, Bangu, Abuco, recolada 10, curva à esquerda após Momo, transição frota. 5552 Transponder, confirme 1208 o controle? Afirmo, tá correto, ponta Pusco 1094. Ponta da Pusco 1094. O Mike Papapá, confirma o padre que se encontra, pista de decola. Autorizado, Rio de Janeiro 430, decola pista no 7, curva direita, sai da El, transição Bidev, prossegue a Pesulo 44. Controle 120 decimal 8 e aciona 5473. Afirmo, correto, confirma a perda de autonomia? Quando tradicionalmente chama a torre 895 ou mais por favor? Prólogo 1094 na posição 6 para puxa estacionamento. Pedido posição 612 e autorizado puxa por táxi no 094. Tomara para táxi no 094. Também dá 17. Eco Golf. Sim, a gente mantém o litoral, né, e tendo agora o controle em 120.8, o Delta Eco Golf. Controle 120.8, Delta Eco Golf. Controle o Papai Uniforme Delta Eco Golf e transfere. Papai Uniforme Delta Eco Golf, mantenho no meu pé no corredor Axé, reporte passando fora da barra. Reportará para a Vejal da Barra, o Delta Clube. B733, autorizado ingresso, repórter LR de pronto, cabeceira 1-0. Repórter LR de pronto, cabeceira 1-0. Repórter LR 0, desça para 2 no pé, altímetro 1-0 no 5, repórter estabilizado. Bom, 739, Saulo 04, direita 1-2-1-1, na Olivrá, bem-vindo, bom dia. Ok, copiado. Descida para 2.000 pés, autorizado a Electric Green. Informaremos o estabilizado. 2.780. Polo 739, autorizado a Electric Green. 739, Alfa Juliette, 0.7. Alfa Juliette, 0.7. Pronto, livre decolagem. 130 com 10. Obrigado. Vento de 130 graus com 10 nós. Obrigado. Perfeito. Solo Gol 1094, está com o 53 a bordo, 3 horas e 40. Autonomia alternando na calça para o seu ataque. 094, autorizado ataque de índio, ponte parada no 02895, negão no 05, firma novamente pro B. Vente via índio, no ponte espera 21895, no 094. Firma pro B novamente? 153. Até. Azul 27880, confirmando, está fazendo desvio? Afirmo, senhor, já retornando a rota. Seja um forme com precedência, por favor. Azul 27880, está presente, está autorizado a voar direto do Duna. Direto do Duna, presente, Azul 27880, trata. Decolado 06, controle 120.8, bom voo. Controle 08, grato. Controle Salvador, Força Aérea 2733. Força Aérea 2733, contato radar na decolagem, suba para o nível de voo 100 na saída Coral. Salve para uma centena no perfil da Coral, Força Aérea 2733. Chamou? O Gol no 094, no ponto espera pronto. Eu no 0. O Gol 1094. Ali mantém na 10, Gol no 094. Papo Romeu, papo mais, controle. Autorizado direto sábio, Papa Romeu, Papa Mãe. Quanto no próximo Intel CC. Amut 59, decoração para sequenciamento, curva direita, proa 230. Limite, vou nessa proa por 1,5 milhas. Está autorizado, precisa para 3 amperes, altímetro no 0,5. Amut 59, direita, 230, indicado, curva 30, para 3 amperes. Fechamento correto, Amut. Controle Salvador, Delta Eco Golfo, através de Parada Lá. Papai, Delta Eco Golfo, mandei o número bem, para que eu saiba com relação com os tráfegos locais de Veracruz. Contato livre, Delta Eco Golfo. Controle Salvador, o Papai, Delta Eco Golfo. Papa Romeu, Papa Mike, texto para 4, 1 mil pés, altímetro no 0, no 5, livre da restrição vertical em Itália. 4 4, Salvador, boa tarde, o Azul 4207, informação rodou. Azul 4207, pronto, copo? Prossiga. 360 Guarulhos, Azul 4207, decola pista no zero, curva direita, série da El, transição ótima. Via Pesulo no zero, vai um baixo, via Pesulo 44, decola. Controle 120, décima 8, aciona 5563. Salvador, Guarulhos, nível 360, decola da terra, da El, linha da Módula. Uniforme Zulu 10, Piraí, um baixo. 5563, Grançone, controle 208. Porta pronto, puxa. Vamos tomar dança 3, vamos na avião, no portão 5, pushback, acionamento. Controle Salvador, igual no 094, decola. 094, contato radar na decolagem, se for no início de voo 370 na saída, Momo Transição, corte. Sem subir para o 370 na Momo Transição, corte. Corte. Corte. 8, aciona 5555. Ponte 59 para o localizador esquerda, proa 150, desça para 217, está autorizado a final do procedimento elétrico. Esquerda 150, descida para 210, autorizado. Correto, segue tráfego na aproximação, agora 612 milhas, alfa transição. Paulo Salvador está treinando navio no portão 5, pushback acionamento. 2780, chame agora a torre 118 decimal 9. 1895, azul 2780. Salvador, muito bom dia, o Azul 2780 estabilizado na final. Ah, é meu nome, Estado, você está estabilizado com o campo? Agora não, senhor. Já estamos numa final de 6.5 milhas. Já informaremos quando eles vão. Gente, graças. Agora visual com o campo, Azul 2780. O azul contém aproximação, aguarda para o pouso. Aguarda. Ah, o azul 2780 avistado. Check-trem, vamos autorizar 1-0, vento de 1-40 graus, com 8 nós. Livre pouso, azul 2780, com trem baixo e travado agora. Médico. Nacional procedimento ali, essa descrição 1-0, desce para 2 no pé. Alguém é 1-0-5, reporte estabilizado. 1-0-5, reporte estabilizado, calma lá. 094, fazer um desvio à direita, fechando. Confirma apenas a proa e por quantas milhas? 340, por aproximadamente 20 milhas. 340, 20 milhas, está autorizado. Azul 4082, acione identificação desta via chegada Mário para o nível de voo 050, ajuste o altímetro no 095. Autorizado, voa direto e tape o azul 4082. Oxané 6200, acione identificação, desça via chegada Mari para o nível de voo 060. Ajuste o altímetro no 095. Salvador, Mamute 59, passando o marcador externo, foi o ILS. Agora Torre, 118, decimal 95, tem um bom voo. 118, grato. Azul 2720, taxi Alfa, Kilo 43, atenção, exação no Fátima. Alfa, Kilo 43, Azul 2720. Chama agora o centro Recife, 125, decimal 45, Alter, 126, decimal 85. 2545-2685, no 094. O Mamute 59 depois do pouso é parte militar? Confirmo. Salvador, bandeira 3191, ponto de espera, 3191, mantém a ponto de espera. Mantém 3, 191. Papa Romeu, Papa Mike, poderia confirmar que está fazendo desvio? Afirmativo, um leve desvio direto agora para a Duna, o Papa Mike. Posso estabilizar? Posso estabilizar, Papa Mike. Ingresso para 117, reporte ela é de Banco Cabeceira, Roberto Charlie. Né? 3191, observando o Força Aérea, após ali mantém. Estabilizado na final do Força Aérea. 859, Solar 20, autorizado ingresso à esquerda via Taxi Hotel até o pátio militar. Bem-vindo, bom dia. 859, vira à esquerda para o pátio militar. Graças. Boa. Livre decolagem no 7, Romeo Charlie, vento de 1 a 30 graus com 10 nós. Autorizado por espontâneo. Tomaremos. 22, controle Salvador 120.8, bom voo. Controle 208, obrigado, bom dia, até 3, vamos na vila. Controle de Salvador, muito bom dia, tá 3191, 1300, Dael Leda. Tá 3191, contato radar na decolagem, tudo para o nível de voo 340, via saída Dael, transição Irune. Após 2000 pés, autorizado direto Leda. Dael Irune, após 2000, direto Leda, ascendendo ao 340, tá 3191. Romeu Charlie, decolado Salvador 223, ingressa Xé, controle 1208, bom voo. Ingressando a Xé, 208, grato, bom dia. Bom. O 1162, controle Salvador, bom dia. Aciona identificação, desça via chegada ponto, via chegada Mari para o nível de voo 070. Ajuste o altímetro no 05. Via 070. Autorizado SAP, voo 1162. Papa Romeu, Papa Mike, visual com a pista? Ah, tem uma pista. Chama agora a torre 118.95. 118.95, estava mais. Controle Salvador triplo, Papa Romeu Charlie, transfere. Papa Romeu Charlie, mantenha condições visuais do meu pé no corredor Axé, reporte farol da barra. E o pé da Axé reportará farol da barra Romeu Charlie. Azul 4082, está autorizado a final do procedimento LS X-Ray, questão 0 após etapa. Desça para 2.1 pés, altímetro 1.0. Pode estar, se deve para 2.1 pés, autorizado ele é 4.082. Ok, copiado. Então me reporte meu ponto de áudio de cancelamento do plano para final no 7. Grato, Papa Mike. 2.0, chamado. O 1162, desça para o nível de voo 060. 060, Táxi 4207, temos 97 a bordo. 5 horas, alternamos o galeão. Autorizado táxi Índio, com espera do 012-895, negão no 095. 095-1895 à nossa direita, um bom dia. Está no marcador externo visual, com a pista, o Papa Romeu, papapá. Gente, Papa Mike, modificado estando agora os 1426, autorizado direita para ingresso final no 7, né, ponto final. Direito, está autorizado a livrar da presente posição à esquerda, seu, para interceptar a final da 17 pela direita. É isso aí, perdão, pode prosseguir a curva pela esquerda para interceptar a final da 17 pela direita. Papa Mike. Papa Mike, grato. Papa Uniforme, Oscar Alfa 90, controle Salvador. Mike, por autorizado no 7, vista livre, vento de 1,30 graus com 10 nós. Ah, Papa Mike, autorizado no 7. Bom dia, Torre Azul 4207, posso esperar da 10. Bom dia, Azul. Pista está livre. Autorizado em decolagem. Vento de 1,30 graus com 10 nós. Ali decola no 0, Azul 4207. Frenes, altímetro em Salvador no 0,15. Caso abrigo, passa aéreo classe Golf. Frequência livre para coordenação com os tráfegos locais. Retorna a frequência do controle ao ingressar na CPR. Ok, alterna a frequência do controle para o serviço de informação de voo e alerta. Salvador, triplo Papá, Robert Carlos, autoriza atenção para o nível 905, para o local com pista 25. Negativa ascensão, ainda mantém o número 10 devido a tráfego do Papa, Papa, Robert Carlos. Canoemia 200, desça para 310, altímetro 1015. Reduz a velocidade 2209. Vai seguir tráfego na aproximação agora 8 milhas, Embraer 190. Reduzindo a velocidade, 10 para 3 mil, está livre a restrição em TAP. A livre restrição em TAP, desça para 316, o Oceania 200. Reduzindo a velocidade, 10 para 3 mil, 6200. Papa. Romeu Charlie, mantenha um no meu pé, está presente, autorizado voar direto Vitória da Cunha. Romeu Charlie, manda os corredores de meu pé para uma passada no meu pé. Ok, pode sim. Ciente, frequência livre estacionar, Papa Mike. O 02733, como nós está fazendo desvio? Sim, apenas por mais quantas milhas vai manter essa sua? O 02733, mantenha a flor para desvios, após retorne na, para o eixo da Globo Mercantil. Decimal 25, alterno 125, decimal 1. 1-3-3-2-5, 1-2-5, 1-3-3-6, obrigado, bom dia, 3-3-1, 9-1. Papa, Romeu Charlie, mantenha 1 no meu pé e Está presente, frequência livre para coordenação com os tráfegos locais de Veracruz. Veracruz, após o través de Veracruz, retorne à frequência do controle para prosseguir a sua ascensão. Gente, frequência livre, São Mike. Procedimento LS 710, reporte se estabilizar. Está mais estabilizado no procedimento LS 10. 1 1 1 6 1 1 para 3 mil pés, livre na extensão vertical, em estado. Altímetro 1 0 1 5. Redução 2209. 1 1 Salvador do 4082, estabilizado LS 10. Azul 4082, chama agora a torre 118 decimal 9. 1895, bom dia, Azul 4082. Controle 4207. No 4207, aguarde. Estabilidade aérea 63 da onda zero. 23.000 com 1015, livre da restrição. Certo. Azul 4207, contato radar 5 milhas, sudeste de Salvador. Para o nível 360 na sede da El, transição ótima. Está presente autorizado direto Leda. Da El, ótimo, já presente Leda pelo 360. Correto. O 1864, desça para o nível de voo 050. 050, boa noite, 64. O Papa, o meu Charles. Na linha do litoral está autorizada a ascensão para o nível de voo 105. Está no localizador, Oceania 6200. Oceania 6200, complete a aproximação em LS, chame torre 118, decimal 95. 1895, obrigado. Bono 56, 360 autorizado. Decola pista no zero, curva direita, saída da Euleta e Irume. Prossegue a P9M 857, pouso. Controle 120, décima 8. Aciona 50 no zero. 2733. Reporta push, chegou. Confere, chame agora controle ideal, frequência 120, décima 1. Serviço radar está encerrado, bom voo. Confere a 2733. Salvador, é 255, confirma. Bom dia, Oxana 6255, a sua identificação desse mantém nível 050 de lança e chegada maré. Ajuste, no 0 no 5. Na proa de Itape. Certo, mano, Itape. Pouco no 1162, desça 2000 pés. Autorizado final do ILS X-Ray para pista no zero. Reporte no curso do localizador. 2000, reportar a 1162. 2000, curta aproximação, agora ficha livre. Aguardado que está livre.